Salvador Bahia, nós, Santa 3170, lembrou aqui. Santa 3170, boa noite, Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Ok, de Alfa Juliette, remota 14, parte principal, 3170. Boa noite, Santa 9240, feedback, eu estou na posição 07. Pela 240, no 07, aguarda, puxa. Guarda? Afirmativa, guarda. Aguardando, 319240. O 9962 decolou ao 35, controle em 1935. 1935, vou chamar. Goiário, bom dia. Olha o gol 9962, um bom dia. 9962, contato radar, lugar a nível 490, sai da Puca. Puca, Caracaju, 490, também, bom, 9962. Não, esse mar, 9240, iniciando 07, por favor. 9240, perdendo equipe de solo, sem querer nada da companhia passar retaguarda, está autorizado. Mas a companhia retaguarda está autorizada para 9240. Salvador, bom dia, voo 9963. Tenho informação. Charlie, por possível autorização para Guarulhos. Charlie, confere, voo 9963, Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, na subida da El, Leda, Mótico, recebe seu pêndulo 10 e sai conforme a rota do plano de voo. Adiciona 5574, controle 19, decimal 35. 360 é o nível, rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita da El, Leda Morte, na primeira via, Pêndulo 10. 5574, eu transponder e o controle 10935, voo 9963. Correto, 9963, estima pronto para posicionamento. Vou chamar. Seu 9240, livre táxi, parte principal e índio, ponto de espera, torre 118, decima 95, ajuste no 0 no meio. Parte índio no 0 no meio, 295, bom dia. Boa noite, César, 392, para 0.0, para 0. Dois, quatro, zero, bom dia. Turiveto, linha em decolar, pista 90, vento 1-0, 0 graus, 8 mais. Livre, a linha decolar, 1-0, 392, para 0. 240, 44, chegou o controle, 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Salvador, muito bom dia, é o TAM 39240. T9240, contato radar, sua vara nível de voo 370, saída PUCA. 350, PUCA. T9240, nível final 370, confirma. Afirmativo, pode subir com 37? Obrigado. 37, PUCA. Existe a possibilidade de a gente ter alguma PUCA, tá presente? Autorizado. Obrigado. T9240, chame Recife, 125 decimal 45, alternar 26 decimal 85. 1245-2085. Solo Gol 9963. 963, prossiga. Solicito acionamento na posição e possível pushback. Está na posição 11. Livre acionamento, chama quando pronto, puxa. Vou chamar o 9963. Pronto pro pushback, o Gol 9963. 9963, ele puxa uma táxi. Vou chamar, 9963. para o táxi 9963, 150, 430 Galeão. 9963, livre táxi, parte principal e ainda, ponto de espera, torre 1995, ajuste 10 no 5. Pátio, Índia, torre 1895, o, com 1015, o 9963. Um 9963, ponto 0 para 1. 963 autorizado, linha de decolar, pistola 0, vento 080 graus, 7 nas. Autorizado, decolagem não do zero, com 9963. 0963 decolou 10, um controle, 0935, boa viagem. 0935, obrigado, até mais. Motor em Salvador, boa noite, chegou 9963, passando 1500 pés ao 360, Dael. 9963, contato radar, sua para nível 360, saída da EL. 360, da EL, 9963. Bom, controle voo 9963, pode voar direto Leda? Pode voar. Voa direto Leda então, 9963. 9963, chame Recife, 125.1, alterno 33.25. 251-3325, 9963.